E aí, família? Vamos swingar aqui tudo nosso, certo? Aquela palminha de quebrada. Pagode 27, papai. Festinha na laje, tá ligado? Sensacional. Mas o nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar. Quando a freguesa chegar, vai. Dois pãezinhos a de degustar. O Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão. Vai pagar o porão, viu? E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Salve todas as favelas! Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. Chega, família! O dinheiro vem pra confundir o amor. O santo pesado que tá ceando na turma da Mônica do asfalto. Pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. Que tá na linha de frente. Não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. Mas o nó da tua orelha ainda dói em mim. Ai. Cebolinha mandou avisar. Quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos lá de degustar. Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão. Vai pagando, papai, vai. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. Coração familiar. O dinheiro vem pra confundir o amor. O santo pesado que tá ceando na turma da harmônica do asfalto.